Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 35º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Ora, nesta tarde animada e um bocadinho quente, vamos dar início com a boa sugestão musical de João Oliveira. Ana Moura foi distinguida pela terceira vez com um Globo de Ouro, este ano na categoria de melhor música com a canção Dia de Folga, do seu mais recente disco Moura. Em 2010 foi eleita melhor intérprete e em 2013 foi premiada na categoria de melhor música com o tema do disco homónimo Desfado. Na 21ª Gala dos Globos de Ouro, Ana Moura subiu ao palco por duas vezes, primeiro para interpretar ao vivo Dia de Folga, que terminou com um medley de Purple Rain numa homenagem a Prince, e já perto do final da cerimónia para a entrega e discurso de agradecimento deste terceiro Globo de Ouro. Moura é o disco de consagração de Ana Moura, sucessor de Desfado, o disco nacional mais vendido da década e tem levado Ana Moura a atuar em salas cada vez maiores e para plateias cada vez mais vastas e conhecedoras, como a Meia Arena ou o lendário Carnegie Hall, em Nova York. Dia de Folga tem letra e música de Jorge Cruz e é o primeiro single de Moura, o sexto álbum de originais de Ana Moura, editado a 27 de novembro de 2015. Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua-se ao berbequim, o galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta. E depois, com uma notícia de âmbito local, com a Inês Garcia. Então é assim, esta semana, nas notícias de âmbito local, destaca a ameaça de encerramento das escolas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital durante a época de exames. A Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital ameaça encerrar os estabelecimentos de ensino durante a época de exames, caso o Ministério da Educação não apresente uma data concreta para iniciar a remoção do amianto das escolas. Em carta enviada às redações, ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a direção da Associação de Estudantes diz que, apesar de já ter havido uma garantia da Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, de que o problema do amianto seria resolvido até ao final deste ano, a escola não foi ainda notificada de qualquer data para o início dos trabalhos. Até agora, não nos foi comunicada qualquer data em concreto para a solução do problema, nem qualquer outro tipo de informação acerca do mesmo, dizem os alunos em comunicado. Os estudantes dizem ainda que as escolas nunca receberam a visita de nenhuma das entidades competentes e que ter-lhes-á sido garantida, pelo menos, a comparência de alguém dos gabinetes ou do Primeiro-Ministro ou do Ministro da Educação. Para garantir que o assunto não é esquecido e se não obtivermos resposta antes, encerraremos a escola na época de exames, como forma de protesto, já que este assunto deve ser resolvido o mais rápido possível, pois põe em questão a saúde de todos os que frequentam ou trabalham neste estabelecimento de ensino. Assim, a Associação de Estudantes, o agrupamento, diz que caso não haja uma resposta ou texto no início do mês de junho, concluem que o assunto foi esquecido, pelo que agirão de forma mais ativa. Temos em estúdio vários alunos que vão fazer exames nacionais. Provavelmente esta notícia preocupa-vos, para além, se calhar, apanhou-vos, a Inês até apanhou de surpresa, que ela ainda não sabia, mas antes de tomar contacto com ela. E aqui a nossa amiga Inês, o Francisco e o Pedro ficam muito apreensivos em relação a esta situação. Parece-vos que é uma boa medida da vossa Associação de Estudantes, sim, porque ela é vossa e representa-vos. Parece-vos muito drástica, parece-vos que não é justa, tendo em conta que pode prejudicar os exames nacionais e, obviamente, prejudicar os alunos. Qual é a vossa opinião, Inês? Bom, eu concordo quando a Associação de Estudantes afirma que é necessário uma solução para este problema e é necessário realmente tomar medidas radicais de modo a que os governantes ou os secretários dos governantes ou alguém dos próprios gabinetes destes venham a analisar a nossa situação e que realmente encontrem uma solução para isto e façam aquilo que lhes compete. No entanto, tenho que dizer que enquanto estudante fico um pouco apreensiva caso realmente eles decidam continuar com esta ação, porque eu vou ter exames, tal como a professora já referiu, e temo um pouco caso eu possa ficar prejudicada com o encerramento da escola, mas acho que suponho que se forem as medidas necessárias, não terei outra solução. Inês, também vais fazer exames? Não sabes em que dia isto vai acontecer, se vier a acontecer? Sim, é assim, eu tenho esperança que isto não aconteça, porque acho que o Sr. Primeiro-Ministro vai ficar... O Sr. Ministro da Educação. Exatamente. Com este último ultimato, acho que não querem escândalos e acho que tudo devia ser resolvido na pacífica, para bem de todos, porque sim, como a Inês diz, se isto chegar a acontecer, não será nada bom para os alunos, não é? Porque a data terá de ser adiada e provavelmente não haverá uma segunda fase. O que não é nada bom. Francisco, a tua opinião? Pois isto, eu penso que o governo não quer assim aquele aparato dos média à volta da escola e a fazer o escândalo e uma tempestade num copo d'água acerca do facto de não terem visitado a escola, sim. E não terem dado uma resposta, sim, concreta quando resolvem, sim, a remoção das placas de amianto. E acerca de tal... desta tal medida de fechar a escola, é uma boa medida de último recurso, mas deviam ter outra coisa em mente, se calhar. Mas como último recurso fechar a escola, mas arranjar outra maneira de conseguir cativar a atenção para além das mensagens que mandam ao Ministério da Educação. Pedro, e tu? Eu acho que a ideia de fecharem a escola é boa, mas enquanto estudante quero acreditar que o governo vai ceder às exigências que a associação tem. O Daniel quer dizer? Sim, isso para o Estado também é uma vergonha política a nível de... porque o amianto é uma coisa cancerígena para a nossa saúde e os nossos alunos não podem... Ou estar naquela escola, estão a correr... Esta de facto é uma medida drástica, se ela se vier a concretizar. Eu espero, como vocês, que haja uma resposta por parte do Ministério da Educação antes, portanto, antes do período do início dos exames nacionais, que acontece dia 15 de junho. Esperemos que até lá ter boas notícias e esperemos dar aqui essa boa notícia. De qualquer forma, não sei se já perceberam porque é que o Ministério da Educação ainda não deu uma resposta concreta. É que a verba que está em questão, porque não é só a nossa escola que no país tem coberturas de amianto. Há muitas escolas no país que as têm. E, portanto, eles a fazerem isso numa escola vão ter que fazer em todas. E a verba é muito elevada. Só na nossa escola, a remoção das placas de amianto, disse o Sr. Diretor no início do ano, que rondará cerca de 400 mil euros. Vocês vão somando isto por muitas escolas do país, estamos a perceber que estamos a falar de valores muitíssimo elevados. E nós sabemos que o valor do dinheiro do Ministério da Educação não abunda e, portanto, daí que eles, obviamente, se puderem evitar e protelar, vão fazê-lo, como já fizeram todos os governos anteriores. Bem, esperemos que isto realmente se resolva da melhor maneira e não resulte daqui prejuízo para os alunos, porque obviamente os vossos colegas da Associação de Estudantes, a maior parte deles estão a fazer exames nacionais também. E portanto, eu acho que nem querem prejudicar os colegas, nem querem prejudicar-se eles próprios, só se for uma medida de último recurso. Rádio Boa Nova. Passemos à política, Sr. Francisco. Nada melhor do que estar no âmbito político para continuar com ela. Parece que há aí umas mensagens curiosas contra o neoliberalismo e contra a austeridade, não é verdade? Pois parece que sim. Kahn, cineasta, critica a austeridade que provocou miséria em Portugal. No seu discurso, o cineasta que no próximo mês completa 80 anos garantiu pela segunda vez a obtenção do galardão máximo da 69ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes, em França, pela sua dura e realista história social, I, Daniel Blake, e emocionou a assistência ao referir que o outro mundo é possível e necessário. O realizador cineasta britânico Ken Loach, que conquistou a segunda palma de ouro em Cannes, defendeu o cinema como forma de protesto contra um mundo em perigo pelos ideais neoliberais, que implicaram uma vaga de austeridade que provocou a miséria de milhões de pessoas desde a Grécia a Portugal, com uma pequena minoria que enriquece de maneira vergonhosa. O cineasta fez um discurso muito aplaudido, com a assistência a colocar-se de pé para lhe agradecer as palavras e o filme, com o qual se junta um número restrito de realizadores, 7 no total, que receberam duas palmas de ouro. A primeira palma de ouro foi garantida há 10 anos pelo filme The Wind That Shakes the Barley, Ventos da Liberdade. A decisão do júri presidido por George Miller em atribuir a palma a Ken Loach por uma política social e que denuncia a situação em que se encontram as classes mais desfavorecidas na sociedade britânica e com uma convincente interpretação de Harley Squires foi particularmente aplaudida, sublinha a agência noticiosa EFA. Esta edição do festival, sujeita às medidas de segurança mais apertadas de sempre, por causa dos atentados de novembro em Paris, foi também marcada pela manifestação da equipa do realizador brasileiro Kleber Mendonça Filho, contra o que chamou o golpe que afastou Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Além disso, mais de 30 organizações europeias de cinema uniram-se igualmente num protesto contra o governo do Irão, em defesa do cineasta iraniano Kaywan Karimi, 30 anos, condenado a 223 chicotadas no seu país por ter dirigido um documentário Writing on the City, escrevendo na cidade, sobre os grafitis de Tirão. O júri foi presidido pelo realizador australiano George Miller, conhecido pelo seu trabalho na realização dos vários filmes da franchising Mad Max. E já que se toca no assunto do neoliberalismo, especialistas do FMI criticam a agenda neoliberal. Três altos quadros do fundo verificaram que duas das principais receitas neoliberais aumentaram o risco de crises financeiras e desigualdades, gerando um ciclo negativo que prejudicou significativamente o nível e a duração do crescimento económico. O artigo saiu na edição de junho de uma revista trimestral do FMI já disponível online. Os benefícios da agenda neoliberal foram muito exagerados pelos seus defensores. Duas das principais receitas, a liberalização dos movimentos de capitais e a consolidação orçamental. Em vez de promoverem crescimento, aumentaram a probabilidade de crises financeiras, fizeram disparar a desigualdade e prejudicaram significativamente o nível e a duração do crescimento económico. Quem o diz são três altos quadros do Departamento de Investigação do Fundo Monetário Internacional, FMI. Num artigo publicado na edição de junho da Finance and Development, uma revista trimestral do fundo. A edição de junho já está disponível online. Jonathan D'Ostri, diretor adjunto daquele departamento do FMI, David Forseri e Prakash Longani intitularam sugestivamente o artigo divulgado esta sexta-feira Neoliberalism Oversold e basearam as suas conclusões num estudo empírico abrangendo 53 economias emergentes quanto ao aumento da probabilidade de crises financeiras e em 149 países quanto ao aumento da desigualdade, coeficiente Gini. A expressão agenda neoliberal é usada pelos três autores. E depois de vistos os resultados desta agenda neoliberal, os três altos quadros do FMI consideraram que em países com folga orçamental os governos farão melhor em viver com dívida pública em vez de prosseguirem processos de consolidação para obterem deliberadamente excedentes orçamentais para a redução dessa dívida, em vez do rácio da dívida em relação ao PIB, um dos critérios tradicionais usados, diminuir organicamente através do crescimento económico, ou seja, do aumento do denominador do PIB, citam as insistentes recomendações da sua diretoria-geral. Christine Lagarde, para que os países da zona euro com foco orçamental utilizem para apoiar o investimento. No tema sensível da consolidação orçamental, e dado o facto do FMI ter estado envolvido em 5 resgates nos países periféricos do euro desde 2010, 2 à Grécia e 1 a cada um dos 3, Irlanda, Portugal e Chipre, os autores admitem que muitos países, como os da Europa do Sul, não têm grande escolha se não empenharem-se em consolidações orçamentais, porque os mercados não lhes permitirão continuar a pedir emprestado. Temos aqui críticas ao neoliberalismo. Meninos do Clube de Rádio, estejam atentos. Temos críticas ao neoliberalismo mais uma vez e à famigerada austeridade que nós também sentimos em Portugal. Aliás, estas críticas têm que ver com as políticas seguidas em Portugal também nos últimos anos e noutros países da Europa. Mais uma vez, quero saber a vossa opinião. Parece-vos que é o neoliberalismo que é o caminho para a Europa, se desenvolver e para o mundo se desenvolver? Será o caminho da austeridade ou temos que ter uma alternativa? Menina Inês? Tem que existir uma alternativa. Acho que todos já podemos comprovar que o neoliberalismo não consegue satisfazer as necessidades dos povos europeus, visto que o neoliberalismo não dá à população o que necessita, como por exemplo o estado de previdência cada vez é mais enfraquecido e o que a população precisa é ajudas em termos sociais, coisa que não tem com o neoliberalismo. E em termos de austeridade, já todos nós percebemos que a austeridade não é o caminho para a crise nem para a solucionar, portanto nós de veras necessitamos de outra solução tanto em termos de neoliberalismo como da austeridade. Francisco? Eu acho este neoliberalismo contraproducente, principalmente por causa da austeridade, que ao estar a cortar nos salários, nos serviços públicos, a criar desempregados, está a entrar menos dinheiro nos bolsos das pessoas e consecutivamente menos dinheiro no Estado, porque são menos impostos cobrados, menos compras feitas pelos consumidores e isso abranda a economia. É contraproducente. Lembrem-se que há pouco tempo ouvimos um economista defender entre nós que é preciso redistribuir a riqueza. Se não houver distribuição da riqueza, a economia não avança. E isso disse-nos o professor José Reis, economista reputado do nosso país. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora à rubrica Jovens Atentos. Desta vez, a Bárbara vai nos levar até aos festivais de verão. É verdade, vou falar de festivais de verão para todos os gostos. O Parque da Bela Vista acolheu, nos dias 19, 20, 27, 28 e 29, a 7ª edição do Rock in Rio Lisboa, durante a qual houve mais de 100 atuações musicais ao longo de 12 horas por dia, com as portas a abrirem às 16 horas e encerrarem às 4 horas, à exceção do último dia em que a abertura e encerramento aconteceram uma hora mais cedo. O Parque da Bela Vista é um recinto arborizado e com um anfiteatro natural com cerca de 200 mil metros quadrados entre área técnica e área utilizada pelos espectadores e com capacidade para cerca de 90 mil pessoas. No recinto foram instalados 5 palcos, entre os quais o Palco Mundo, de costas para o Rio Tejo, com 2.100 metros quadrados, 250 mil watts e mais de 300 projetores. Neste palco, com cerca de 400 toneladas, 300 de estrutura e 100 de equipamento, atuaram artistas e bandas como Bruce Springsteen, Queen, Maroon 5, Hollywood Vampires, Korn, Avicii, Dama e Ivete Sangalo. Num dos palcos, o de eletrónica, está uma das novidades desta edição, uma piscina onde foram realizadas festas animadas por vários DJs. Durante os 5 dias, a cidade do Rock teve um centro médico, um posto de saúde e um posto de proteção civil que congrega a PSP, o ProSegur e bombeiros. Outra novidade este ano é o Centro de Controlo Operacional, que concentrou no mesmo espaço várias entidades para visionar as imagens do recinto em tempo real. Como o Rock in Rio é, no entender da organização, um parque temático, no recinto foi montado um slide com 150 metros de distância, uma roda gigante com 30 cabines e capacidade para 120 pessoas e uma montanha-russa com 300 metros de comprimento. No recinto trabalharam cerca de 9 mil pessoas, entre produção, fornecedores, equipas de artistas e patrocinadores, e estiveram acreditados cerca de 600 jornalistas. O Rock in Rio aconteceu pela primeira vez em 1985. As celebrações dos 30 anos terminaram em Lisboa, tendo chegado em 2004 a Portugal, realizando-se desde então nos anos pares. De acordo com a organização, mais de 7 milhões de pessoas e 1.200 artistas passaram pelos Rock in Rio do mundo inteiro. O Primavera Sound, no Parque da Cidade, do Porto, é o festival que se segue, tendo este ano DJ Hervey entre os cabeças de cartaz. O Alive, no Passeio Marítimo de Algés, é um dos eventos mais aguardados do verão, por trazer a Portugal os Radiohead, que estavam afastados dos palcos desde 2012 e que lançaram há poucos dias o novo disco, A Moon Shaped Pool, que muitos especulam ser o último da banda. Já o Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, traz de volta o nosso país o veterano Elton John. De 3 a 7 de agosto, na Zambujeira do Mar, realiza-se o Mel Sudoeste, que tem como cabeças de cartaz Sia e Steve Aoki. Pode também contar com a presença de alguns nomes, como Diogo Pissarra, Martin Garrix e Luís Khalifa. Além destes festivais de grande dimensão, há outros mais pequenos, como o Caixa Ribeira, que leva o Fado ao Porto em 3 e 4 de junho, o Summerfest, na Ericeira, a 24 e 25 de junho, ou o Folk Celta, em Ponte da Barca, a 29 e 30 de julho. Nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2016, na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, irá ocorrer também o maior sunset de Portugal, o RFM Somni, onde se pode contar com a presença de DJ Snake, Hardwell, Dom Diablo, Diogo Miranda, entre outros. Na última edição, 75 mil pessoas estiveram, ao longo de dois dias, na Figueira da Foz, numa altura em que o evento deu passos largos no caminho da sua internacionalização e, ao mesmo tempo, reforçou inequivocamente a RFM como a grande marca de música em Portugal. Muito bem, fica feita a sugestão para o verão. Os jovens atentos também têm direito à diversão e no verão, obviamente, podem circular por estes festivais de verão. Há com certeza músicas para todos os gostos, é só escolherem. E levarem algum dinheiro para gastar também convém. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Continuamos com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com Francisca Rodrigues. Três novas crias de lince nasceram no Parque Biológico Serra da Lozã, situado em Miranda do Corvo. O lince euroasiático é um predador com membros compridos e patas grandes. A sua pelagem adquire tons castanhos amarelados, com padrões de pintas pretas. Preferencialmente alimentam-se de coelhos, mas também incluem na sua dieta pequenos e grandes roedores. São animais que se encontram mais ativos durante a manhã e ao entardecer. No Parque Biológico, nesta primavera, várias espécies têm tido crias. Também os ursos pardos tiveram uma cria, mas infelizmente não sobreviveu na segunda semana de vida. Os ursos já tiveram uma outra cria. Recordamos que a existência de ursos, lobos e linces no Parque Biológico se deve à cooperação com a Espanha que cedeu casais. Os nascimentos dos animais comprovam o estado de bem-estar destas espécies no Parque Biológico da Serra da Lozã. Sublinha o Parque de Miranda do Corvo. Muito bem, e reparem que este Parque Biológico não está aqui muito próximo, portanto agora nas férias, quando tiverem um bocadinho, vão passear pela Serra da Lozã, que é uma serra lindíssima, que está aqui bem perto, e apreciem estas espécies e estes recém-nascidos neste parque. Muito bem, os linces e os ursinhos. Rádio Boa Nova. Continuamos no Reino Animal com a nossa Inês Brás, desta vez para nos relatar que os humanos andam por aí a fazer umas opções de animais domésticos um bocadinho estranhas. Os ouriços estão cada vez mais em vias de extinção. Há 50 anos havia 36 milhões em Inglaterra, neste momento há apenas 1 milhão. Teve uma taxa de declive igual à dos tigres. Em Portugal nem sequer há estudos sobre a matéria. Em 2013 foi fundada a Associação Amigos Picudos, com o objetivo de informar as pessoas sobre os cuidados a ter quando se encontra um pigmeu europeu, a única espécie presente em Portugal, e que é proibido ter em casa, e ajudar a comunidade de donos de ouriços, pigmeus africanos, animais domésticos, a conhecer melhor os bichos. Nos últimos anos, os pigmeus africanos tornaram-se cada vez mais cobiçados. As pessoas vão às lojas comprar porque os acham giros e muitas vezes não têm qualquer noção da responsabilidade. Este animal exótico, cujos preços variam entre os 70 e 150 euros, precisam de gaiolas ou recintos com um mínimo de 1 metro de comprimento. Tem obrigatoriamente ter uma roda com 30 ou mais centímetros de diâmetro. Não são fáceis de encontrar, mas esta associação ajuda, porque durante a noite chegam a fazer 9 km. E manda de aquecimento, já que os pigmeus africanos não hibernam, mas são particularmente sensíveis às baixas temperaturas. No total, o investimento inicial ronda os 300 euros. Apesar de serem insetívoros, os ouriços são tecnicamente omnívoros. Comem um bocadinho de tudo. Em casa, deve dar-se comida de gato, mas apenas de gama alta, porque têm estômagos muito sensíveis. Proibido é dar pão e leite de vaca. As pessoas pensam que estão a fazer uma boa coisa e matam-nos, que é uma coisa que muito tem vindo a passar-se, porque muitas pessoas não terem os cuidados que foram acima referidos. É capaz de ser muito mais prático adotar um cão ou um gato. Muito mais prático. E mais barato. E assim não matam o bicho. FM Boa Nova. Vamos agora ao cinema com o Daniel Pereira e desta vez para rever um clássico. Hoje surgiu um filme de aventura e fantasia, Alice do Outro Lado do Espelho. Alice passou os últimos anos a seguir as pisadas de pai e navegar em alto mar. Ao regressar a Londres, encontra um espelho mágico e volta ao reino fantástico do País das Maravilhas e os seus amigos Coelho Branco, Lagarto, o Gato e o Chapeleiro Louco. Ao regressar ao passado, para-se com os amigos e com os inimigos em pontos diferentes das suas vidas e embarca numa corrida perigosa para salvar o Chapeleiro Louco antes do tempo acabar. Pode ver este filme nos cinemas do Dolce Vita e do Fórum de Coimbra. Muito bem, vamos ao cinema. Boa Nova, irresistível. Quinta de Bill, presta a comemorar 29 anos de carreira, editaram um novo disco no dia 27 de maio, de seu nome Todas as Estações. A banda de Mayer deu já como seu primeiro single, colocando no YouTube um videoclipe realizado em animação 2 e 3D, idealizado por esta banda de Tomar, em conjunto com a equipa de realização e produção liderada por Jorge Ribeiro. Como faz bem falar de amor, a Quinta do Bill quer passar uma mensagem clara da importância do diálogo, da importância do amor positivo sem violência. Falam dos dias em que a vida passa e tu nem sequer a vês passar. Falam de um medo, medo que te amassa e que faz questão de te amarrar. Fala-me da noite em que acreditaste, mas acabou tudo ao acordar. Fala o teu agora, do dia sem mágoa e que nós podemos navegar sem leme. Faz bem falar de amor, falarmos de ti e de mim. Deixar fugir a dor é que faz bem falar de amor. Mostra-me um sorriso, prendo o desalinho, deixa-me ensinar-te a acreditar. Eu sei de uma barca que inventa o caminho e que nós podemos navegar sem leme, sem correntes para qualquer lugar. Falar de amor, se for, não tenhas medo. Faz bem falar de amor, falarmos de ti e de mim. Deixar fugir a dor é que faz bem falar de amor. Faz bem falar de amor, falarmos de ti e de mim. Deixar fugir a dor é que faz bem falar de amor. 100.2 Oliveira do Hospital. Vamos agora viajar com a Inês Garcia até aos Açores. É verdade. Então sugiro aos senhores ouvintes uma visita aos Açores, desta vez à Ilha do Faial. O Faial é uma ilha lindíssima, conhecida também por Ilha Azul, pela enorme quantidade de hortênsias. Para além da sua extraordinária beleza natural, o Faial é hoje uma ilha em desenvolvimento, com uma economia baseada na agricultura, pecuária, laticínios, pesca e comércio. Na gastronomia sugiro sopas de Espírito Santo com massa sovada, torresmos de vinhadalhos, polvo guisado com vinho de cheiro, caldeirada de peixe, arroz de lapas, queijo, fofas, arroz doce, bolo de milho. As festividades mais importantes são Festa do Espírito Santo. São festas comuns a todas as ilhas, embora divergindo em alguns pormenores da ilha para ilha e até dentro da própria ilha. À volta de cada ilha, todas as freguesias têm uma capela chamada Império com a respectiva Irmandade. São consideradas as festas religiosas mais características de toda a etnologia insular. Festa de São João. São João é um dos santos padroeiros mais devotos e é por isso que 24 de junho lhe é totalmente dedicado. A origem destas festas data da colonização da Ilha Terceira, feita por fidalgos, e sendo São João o patrono da fidalguia portuguesa, os nobres que ali estavam instalados construíram uma ermida ao santo para celebrarem as comemorações religiosas. Semana do Mar. Realiza-se ao longo de uma semana com a atuação de grupos musicais vindos do continente e de outras ilhas, e também de filarmónicas, grupos folclóricos e etnográficos da ilha. Exposições de artesanato, Feira do Livro. Realizam-se ainda diversas provas esportivas de várias modalidades na Baía da Horta, Canal e Praia de Porto Pim. Locais a visitar. Vulcão dos Capelinhos. Com a erupção vulcânica de 1957-1958, no extremo ocidental da Ilha do Faial, na freguesia do Capelo. Caldeira. Cone vulcânico que domina a ilha, no cume, ampla e funda cratera de 1450 metros de diâmetro e 400 metros de profundidade, revestida de cedros, gimbros, faias, fetos e musgos, parte dos quais são significativos exemplares da vegetação primitiva da ilha. Marina da Horta. Inaugurada a 3 de junho de 1986, é a primeira marina construída nos Açores. Para além de ser espaço que alberga todos aqueles que cruzam o Atlântico por mar, as suas paredes apresentam um colorido diferente, fruto da imaginação e engenho de todos aqueles que por ali passaram. Este verão já sabe, visite o nosso património, visite os Açores. Muito bem, uma excelente sugestão. Até porque da ilha, a Ilha do Faial, que é lindíssima, fica muito próxima à Ilha do Pico. Então tem-se aquela visão sempre do pico, normalmente com nuvens em cima, que parece que o cone está sempre envolto em nevoeiro. É lindíssimo. Realmente os Açores é uma boa sugestão para o verão. FM Boa Nova. Passamos agora a uma boa sugestão de leitura, que também pode ser para o verão. Um dos nossos grandes escritores. Aldeia. Terra, gente e bicho. De Aquilino Ribeiro. Aldeia foi o primeiro dos quatro livros que integram, de forma autónoma, um conjunto de crónicas, evocações e episódios referentes à história e à geografia humanas das terras do Demo, região situada no interior serrano da Beira Alta, ao tempo isolada e desconhecida do país. A aldeia toma por referência a povoação de Soutosa, cabeça do antiquíssimo Conselho de Pera e Peva, extinto pela reforma de Mozinho da Silveira, e prefaz com A Geografia Sentimental, O Homem da Nave e Arcas Encoeiradas, um palóptico de largo espectro, abrangendo antropologia e sociologia rural, desenvolvida a partir do conhecimento direto dos sítios e das pessoas, bem como do repositório de memórias e tradições orais que Aquilino compreendia como poucos e que, ainda hoje, continuam subjacentes no cerne estrutural do homem português. Na origem desta série de livros estiveram os artigos de fundo que foram escritos sucessivamente para o Jornal do Comércio e o Século. Aquilino tomou textos como glosas a mote, alargando as ideias esparsas que neles aflorara para se expandir em capítulos, cada um deles, prefazendo ambos painéis temáticos, obedecendo a uma linha diretora própria. Para sublinhar o ambiente geográfico e histórico em torno do qual o livro se desenvolve, o autor introduziu nele duas novelas curtas de grande densidade narrativa e ação dramática, respectivamente O Capitão Mor de Pera e Peva e Bom Abade de Pera e Peva, que se inscrevem entre os melhores e mais assinaláveis momentos da prosa aquiliana. Aqui fica uma boa sugestão para o verão. Aliás, desafio os meninos, sobretudo os mais velhos, a começarem de conhecer, se ainda não conhecem, a obra de Aquilino Ribeiro, um dos nossos grandes escritores, provavelmente um bocadinho desconhecido, até porque tem estado arredado da obrigatoriedade na escola da sua leitura. Mas é um excelente escritor e ficamos a compreender muito a cultura portuguesa através da sua obra. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos ao Pedro Andrade e ao desporto motorizado. A Barra de Lolé foi a terceira prova do Campeonato Nacional de Todo-Terreno. O evento do último fim de semana teve como vencedores a dupla Miguel Barbosa e Miguel Ramalho. Este foi o primeiro triunfo do ano para a dupla. O segundo classificado foi Nuno Matos e em terceiro terminou João Ramos. O Campeonato Nacional de TT regressa agora a 17 e 18 de junho com a Barra TT do Pinhal. No final da passada semana, a Honda teve péssimas notícias. Todos os carros foram excluídos dos resultados das duas corridas na Hungria e Marrocos, por irregularidades no fundo plano do Civic WTCC. A Honda apelou a decisão e os resultados originais das corridas mantêm-se de forma provisória. No passado fim de semana, o Nürburgring Nordic Life, mais conhecido por Inferno Verde, que é um dos circuitos mais difíceis do mundo, recebeu a dupla jornada do WTCC. Monteiro seguia na frente na primeira corrida quando um pneu rebentou e levou o piloto a bater na barreira de forma violenta, mas o português encontra-se bem. José Maria López terminou em primeiro, seguido de Tom Chilton e Norberto Michelin. Para a segunda corrida, que não teve Tiago Monteiro, Ivan Müller e Tom Coronel, todos os carros demasiado danificados para participar, a corrida terminou com o mesmo vencedor da primeira corrida, José Maria López. Norberto Michelin terminou em segundo e no último lugar do pódio ficou Tom Chilton. O campeonato segue para a Rússia com as corridas a realizarem-se nos dias 11 e 12 de junho. O Principado de Mónaco foi mais uma vez o palco de uma das joias da coroa do desporto motorizado, num fim de semana cheio de grandes corridas. O Grande Prémio de Mónaco é uma corrida que todos sonham em vencer. Daniel Ricciardo marcou a sua primeira pole position da carreira. No final foi Lewis Hamilton que venceu, sendo esta a sua 44ª vitória na carreira de Fórmula 1. Num Grande Prémio cuja partida foi atrás do safety car, Ricciardo terminou em segundo e em terceiro terminou Sérgio Pérez, que foi considerado por muitos o piloto do dia. O Grande Circo parte agora para o Canadá, onde tem corrida marcada para o dia 12 de junho. Destaque ainda para a prova de MotoGP em Barcelona no dia 5 de junho e ainda para o Rally dos Açores a contar para o Campeonato Nacional de Rally durante os dias 2 e 4 de junho. Nota ainda para a prova de Rally Cross que decorre do dia 10 a 12 de junho e ainda para o Rally de Itália a contar para o Campeonato Mundial de Rally durante os dias 9 e 12 de junho. Rádio Boa Nova. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. No âmbito do projeto Turma, a Nossa Escola, a Nossa Imagem, o tema Lições de Vida foi trabalhado pelos alunos do 8º M e 8º L da Escola Básica Integrada de Lagares da Beira. Foram coordenadoras desta atividade as professoras Ana Cristina Costa e Elizabeth Lopes. Passo a ler o texto elaborado pelos autores do projeto. Nesta sociedade perigosamente desumanizada e em crise de valores, deslumbrada pela magia das novas tecnologias, deixámos de ter tempo para cultivar os laços de família. Vivemos assoberbados pela rotina corrosiva do cotidiano, que nos deixa muitas vezes indiferentes ao sofrimento do outro. Para os idosos da nossa sociedade contemporânea, a solidão e o abandono são uma deprimente realidade. Como pode a nossa escola ser útil à comunidade e fazer a diferença? Não nos podemos substituir à família, mas podemos promover encontros geracionais, potenciadores de trocas de afetos e de aprendizagens que enriquecerão ambas as partes. A escola é promotora de aprendizagens, mas o seu papel não se esgota na transmissão de conhecimentos formais. Pelo contrário, a escola não sobrevive desligada da comunidade envolvente e terá muito a ganhar promovendo esta interligação. É esta a imagem que queremos para a nossa escola, uma instituição que forma jovens ambiciosos e empreendedores, mas ao mesmo tempo tolerantes, solidários e respeitadores da diferença. É este o mote do nosso projeto. Envelhecer é uma dádiva que deve ser encarada não como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir conhecimentos adquiridos ao longo da vida. É esta a convicção que nos move, é esta a mensagem que pretendemos transmitir. Acreditamos que aprender é crescer, crescer enquanto pessoa e enquanto cidadão. E porque a vida é feita de aprendizagens e porque não se aprende apenas na escola, porque não aprender com quem já muito aprendeu com a vida? Na lição da sala de aula partimos à descoberta de lições de vida. E nesta procura de lições de vida abrimos o espaço da sala de aula à comunidade, em particular àqueles que a vida já ensinou muito, os idosos. O saber por ele recolhido ao longo da vida encerra uma riqueza ética e cultural que importa valorizar e transmitir aos mais novos, por ser esta a mais saudável e natural forma de preservar a nossa identidade cultural. Este foi o projeto que os alunos do 8º ano da Escola de Lagares da Beira, LM, implementaram ao longo deste ano letivo. Foi uma atividade que abriu as portas da escola à comunidade, através do estabelecimento de uma parceria com o Centro Paroquial de Lagares da Beira, promovendo assim um ambicionado encontro geracional que serviu de mote ao projeto. Foi uma atividade transversal que envolveu duas turmas que aprenderam a consertar estratégias conducentes ao sucesso do seu projeto. que foi interdisciplinar por incentivar a busca e partilha de conhecimentos em diversas áreas do saber, português, artes e ofícios, informática, história, entre outras. Foi, acima de tudo, um projeto promotor de afetos e de crescimento pessoal através desta troca de partilha ativa de experiências. As atividades foram sendo desenvolvidas ao longo do segundo e terceiro período. Os idosos participaram nas diversas atividades do plano de atividades da escola de Lagares, bem como, por exemplo, na festa de Natal, no desfile de Carnaval e no Lagares Fashion. Alguns utentes estiveram presentes nas aulas de educação para a cidadania de ambas as turmas, a fim de abordarem temas ligados à sua história de vida, valores, tradições, lendas, provérbios, profissões de outrora, jogos tradicionais, entre outros temas. Foram dinamizadas na escola duas oficinas de trabalho para ensinar os alunos a fazer bonecas de fuxico e pensamos ainda trazer os idosos à escola em junho para nos ensinarem a jogar à malha. Após as sessões em sala de aula com os idosos, os professores pediram-nos para refletirmos sobre as aprendizagens efetuadas e reescrevemos as suas histórias de vida. Estas histórias estarão patentes numa exposição que organizaremos no início de junho na nossa escola para dar a conhecer o trabalho realizado. Bem, eu tenho a impressão que nunca dei nota de uma notícia tão interessante e tão afetiva como esta, porque acho que é pela primeira vez que eu vejo jovens do 8º ano, neste caso do 8º ano, a quererem abrir-se à comunidade e a trazerem para a escola os idosos. Idosos esses que nós sabemos que estão esquecidos pela nossa sociedade e muitas vezes esquecidos e muitas vezes abandonados. Portanto, parece muito meritório este trabalho que estas duas professoras e que estes alunos desenvolveram. Não vos parece, meninos, que este trabalho é salutar para nós percebermos que ainda há gente que se interessa por estes temas? Inês, que te parece? Sim, é verdade, até porque quando chegamos à última etapa da nossa vida, o melhor que há é realmente a companhia, e a companhia dos mais novos é sempre bom, não é? Faz, por exemplo, lembrar-nos dos nossos netos, sentimos-nos mais em casa. Portanto, eu acho que este tipo de atividades devem continuar a ser promovidas, sim. Porque os idosos sentem-se bem porque estão a passar o testemunho daquilo que viveram. Exatamente. Aliás, há aqui histórias, eu li algumas das histórias contadas, um casal, por exemplo, conta como foi a sua história. Hoje continuam a amar-se como quando se conheceram quando eram jovens e têm uma história de vida belíssima. Eu acho que isto são testemunhos muito interessantes e falaram das suas profissões, da forma como viveram, de uma vivência que é completamente diferente hoje dos jovens. O Sr. Francisco sabe que uma das promotoras deste projeto é a sua mãe. Sim, sim. E já tinha conhecimento? Sim, informou-me. E o que lhe parece este tipo de atividade? Parece-me excelente, eu concordo com a Inês. Os idosos transmitem um saber que só eles têm, sim, não é? Sim, sim. Neste último feriado estive em casa dos meus avós, fiz uma surpresa, ficaram muito contentes para eu aparecer lá, que apareci lá de surpresa assim. Ficaram contentes para eu lá estar. Tive horas a falar com os meus avós, estive ali horas só tivemos a falar, falámos de tudo. Política, de ensino superior, de histórias da vida, de tudo. Foi bom, eu gosto de falar assim com os meus avós. E aliás, tu este ano trouxeste para a tua turma dois testemunhos dos teus avós a propósito da vivência deles durante o Estado Novo. Sim, sim. E eu acho que muitos dos nossos jovens se estão a esquecer de fazer esta ponte com os mais velhos, onde podem ir buscar muito conhecimento, e também é uma forma de não votarmos as pessoas mais velhas, que, como nós sabemos que infelizmente na nossa sociedade estão muitas vezes abandonadas. E portanto eu acho que nós devemos fazer este trabalho e eu acho que é excelente que a escola se lembre de promover estes encontros geracionais. Acha bem, Sr. Pedro? Sim, eu acho que é muito bom ver essa interação entre os mais jovens e os mais idosos, porque dá a oportunidade não só aos jovens de aprender, mas também de os mais idosos aprenderem algo com os jovens. Muito bem. Até porque os tempos são muito diferentes. Continuamos com as notícias. Debate que evocou os 30 anos de integração europeia de Portugal encheu a Casa da Cultura de Oliveira do Hospital. Perante uma Casa da Cultura repleta de estudantes do 9º ano e do 12º ano do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, decorreu no passado dia 27 de maio o debate que pretendeu evocar os 30 anos de integração europeia de Portugal, subordinado ao sugestivo título Quero ver Portugal na CEE, 30 anos de esperanças e desencantos. O debate, uma iniciativa da área disciplinar de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a que se associaram o Clube Europeu e a Associação de Estudantes, foi moderado pela aluna do 12º ano, Bárbara Francisco, e teve a abrir uma preleção do Sr. Professor Dr. José Reis, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais. O Professor Dr. José Reis abordou a fundação da CEE, o seu alargamento e os trilhos que seguiu depois e que, infelizmente, já como União Europeia não persegue nem concretiza, os ideais que presidiram à sua criação. Ainda assim, o Professor José Reis assume-se como um europeísta sofrido, mas que continua a acreditar no projeto europeu enquanto projeto de paz e desenvolvimento para o velho continente. A integração de Portugal há 30 anos foi uma mais-valia para o nosso país e, provavelmente, o motor do nosso desenvolvimento durante o período democrático. Seguidamente, vários alunos expuseram as suas dúvidas e perguntas em relação ao tema, questionamento que o palestrante classificou de muito interessante e fundamentado, regozijando-se com o conhecimento e o interesse revelado pela plateia de estudantes. Esgotou-se o tempo, mas não a vontade participativa dos jovens. Os promotores da iniciativa congratulam-se com esta forma de estar e de vivenciar a escola, pois estas ações permitem exercitar as regras da cidadania ativa, exercício este que é fundamental na formação cívica dos nossos jovens alunos, tornando-os atentos e críticos em relação à atualidade e ao mundo que os rodeia. A organização agradece a colaboração inexcedível do Sr. Professor Dr. José Reis, ilustre conterrâneo, natural de Aldeia das 10, académico notável e cidadão interventivo, que reiteradamente e graciosamente se presta a colaborar com o nosso agrupamento. No próximo dia 8 de junho, pelas 21 horas, na Casa da Cultura César Oliveira, vai ter lugar o evento Livros com Música, As Palavras Tocam-nos. Este evento é dinamizado pelo professor Carlos Cruz e pela professora Isaura Oliveira e os atores são os alunos do 9º, do 10º e do 12º anos. Rádio Boa Nova. Na edição deste ano dos Globos de Ouro, os Dama foram distinguidos na categoria de Melhor Grupo pelo álbum Dama Sundo, lançado a 23 de outubro de 2015. Para além das inúmeras datas ao vivo, de norte a sul do país, os Dama irão subir ao palco, atuando a 14 de julho no Festival Mel Marias Vivas e fazendo a festa, em nome próprio, a 21 de outubro na Mel Arena. Já no sábado, dia 28, foram 80 mil pessoas a assistir ao grande concerto no Palco Mundo, na 7ª edição do Rock in Rio Lisboa. Pediste-me tempo para quê? Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseres que estás melhor assim. Que estás melhor assim. Yeah, assim longe de mim. Que estás melhor assim. Yeah, yeah, yeah. Ai, tenta aqui comigo. Já te disse, vamos dar a volta, sei que eu já fui o teu vício. Vem, vem, não é preciso sensatez, então vive agora como se fosse a primeira vez. Não, quando pensaste que te tinha falhado, não deu. Tu criticaste por não estar ao teu lado, mas eu sei que não é a coisa certa. Confessa, sei que com o tempo vais fazer a escolha certa. Eu só penso em cada toque, cada abraço, não me esqueço. Tens partido e virado o meu mundo avesso. Sim, eu sei, tu não fizeste por mal. Havia uma folha em branco sem um ponto final. Mas arriscaste e riscaste tudo aquilo que tens, sem negares que sou eu quem sabe os teus segredos, sem olhares nos meus olhos para não te perderes. E se estás melhor assim, não ligues tanto. Pediste-me tempo para quê? Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseres que estás melhor assim. Que estás melhor assim. Yeah, assim longe de mim. Estás melhor assim, yeah, yeah, yeah. Se tu dissesse tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu tento, que eu tento. Mas queres espaço, não precisas de mim, só precisas de ti, só precisas de tempo. Tu és o meu ponto forte, eu sou o teu ponto fraco. Eu pus os pontos nos is, pus estes pontos de parte. Não te estou a pressionar, sei que nada é para sempre. Mas desculpa ter pensado que contigo era diferente. Agora fica a indiferença e fica só na consciência. Que foi nas linhas do teu corpo que eu escrevi a minha essência. Vais-me procurar nos outros, sei que tens essa tendência. E tu insistes neste tempo e para eu ter paciência. E eu espero e desespero sem que nada aconteça. A escrever e a apagar poemas sem que mereças. E lá estás tu, às voltas na minha cabeça. Porque alguém me que diz que não queres que eu te esqueça. Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseres que estás melhor assim. Que estás melhor assim. Yeah, assim longe de mim. Que estás melhor assim. Yeah, yeah.